O grupo Jota Ante Santos informa. DYL204 AM. Rádio Minas, 1140 kHz. Onda Bater. Uma emissora do Jidinópolis, Alain Mineiro.